Processo 96, boa tarde, mantenha o ponto de espera aguardando. Sequência no 25, decimal 1, na cena no 28, decimal 3. 25, 1, 2, 3 graus. 160, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 4 uniforme de detenção alfa, 4 minutos para terminar Aracaju, serviço radar encerrado, mantenha submantenha nível de voo 095, chame o controle Aracaju, frequência no 20.3. Ok, o Tatatango vai ficar para novembro, é próprio cópia. Colégio Bravo Aguarde, Azul 4131 no tráfego, serviço superado, 3010 milhas, submantendo nível de voo 340. 340, Azul 4131. Catar, Romeu, Romeu, Bravo, prossiga. Sobre o voo, o cheque se transforma em outra, recebendo o mesmo. Espera, o que você me deu, né? Sim, no final da 10 já está passando externa, né? Sendo de tabelas, inteligência. É, Juliette. 097, o portão é 02, ingresse pela Juliette. 02 pela Juliette, voo 1097. Bloco 62, solo azul 14, direita, solo 2 no décimo 1. Direita 2 no 1, azul 4, 4 metros. Boa, azul 4462, entrou. Boa tarde, azul 4462, livre táxi, via Alfa e Kilo. A posição é 3 Romeu. Alfa, Kilo, 3 Romeu, 4462. Asa, repete se asa, visual com campo. Eu acho que é asa, repete a visual, abraço. Estou esperando da papá. Fugindo da lógica. É o 360, via Amp November 857 até Moço. A decolagem, dá 1 no 0. Saída da El, Lida, e após Lida, direto Irume, para interceptar Amp November 857. O controle, 9 decimal 35, o transponder 5425. Autorizado 360, para November 857, Moço, correção. Pista 10 da El, Leda e Irume, 1935 ao controle, 5425 transponder, 3193. Correto, TAM 3193, chame o pushback acionamento. Correto, obrigado. O azul 4462, sua posição mudou, agora é a 4 Lima, do Pátio 3. Pátio 3, 4 Lima, 4462. 1009, com 920. 472, eu bloqueio, CR. 8727, reporte passando Conde, está autorizado para direto Conde. Vitor Juliette, autorizado para os pistos no 7, 0090 graus, 189. Estou autorizado no 7, Vitor Juliette. Meia direita, solo 2 em décimo 1. Vai, Paulo, vai chanel 63, compadre. Chanel 63, ano 4, livre táxi, via Alfa, Juliette, portal 01, né? Alfa, Juliette, 01, 63, compadre. Tá lavando ali, mantém-se no César. Tem outro prospect track do Rio Juliette, já tentaram na Valiana. Tá indo a Oeste, pra linha. É bom, pista livre. César 96, autorizado a colar, pista no 0,090 graus, 1,8 mais. Sou o campo, bravo, seu campo. Droga, bravo, seu campo, professor. Bravo, seu campo, para os setores de pouso, chame a torre, 198, decimal, 95. 18 ao 5, obrigado, ao final. Torres, muito boa tarde, já passar Romeu, bravo, seu campo, professor. Reporte curta final no 7. Reporte também curta final da 7, o Bravo Tocan. Contato radar de decolagem, sul para nível de 360, autorizado direto Leda. 360, está presente voando Leda, voo 796. Autorizado, Ilhéus, nível 240, via Golf 677, a decolagem da 10, saída da EL, tensão coral, o controle 19.35 e o transponder 5427. Autorizado 240 para Ilhéus, via Golf 677, decola da mesma, saída da EL, tensão coral, via Golf 5427, o transponder da Xanem 327. Correto, Xanem 327, chame pushback acionamento. Prólogo no 884, pushback acionamento. Autorizado, no 884, chame táxi. Camarada. Cruzar, vou cruzar o campo, vai para novembro. Cairu Lorenzo, 1010, corredor Axé, pista no 7, decola, controle 19.35, torre 2895, transpondo 0 número 1. Para acionamento e táxi chama Tom e 18, decimal 95, altímetro 1009, já livre acionamento, chama a Tom para o táxi. Reporte em buraquinho, fala. Vou cortar a buraquinha, novembro. 09, o portão 09 está autorizado, chama o táxi. Salve 23, autorizado da CREC, taxiamento para o Pato da Bata, no qual de presença. E 6227, tem uma aeronave da Gol, iniciando agora no 04, é o segundo no setor. Quantas milhas de Salvador? Entre 30 e 60. Gente, essa tá novembro, você não responde 0224, mantenha condições visuais no meu pés. Estou autorizado a voar direto à área de sobrevoo. 0224, autorizo 065. Aguarde, mantenha o número de pés ainda, essa tá novembro. Aguarde, tem 3193, para lá, o da Gol está iniciando no gate 9, é o segundo no setor. Afirmativo, aguarda, 3193. 0 graus, 209. Cruzão 150 pro 360, gol no 796. Gente, gol no 796, chama o centro Recife, frequência 1,25 decimal 1, autônomo 28 decimal 3. Presente, vai chamar o Recife 1251, alternando 1283, o gol no 796. Autorizado procedimento, pro gol no 620. O número 20 deixa para 2.000 pés, autorizado afinado, o dirigimento LFC e a estabilizada no localizador. Para 2.000, autorizado final via LFC, reporta o localizador, o gol 620. Quatro mil três cinco, desafia para 4.000 pés, Fenegal na 009. O 2009, está livre o táxi pelo Pátio Índia, no ponto de espera da 10, 1895, a torre. Gol no 884, está livre o táxi, à direita, no ponto de espera da 10, 1895, a torre. 1895, braço, 1884. Visuais, o gol da chama está sendo fora da barra. Meu pé já passa para o doutor de ajuda. Está 3193, autorizado o pushback e acionamento, chama o táxi. Chama no táxi, 3193. Você está novembro apenas confirmando quantas milhas irá se afastar? 30 e 60. Segunda hora, né? aeronave da Gol, que já está aqui próximo ao 285. Aguarde só um momentinho, a aeronave passar através do seu portão e será autorizado. O 984, autorizado, né, decolagem no 0, vento 090 graus, 20 nós. Chanel 6227, autorizado para o estudante de estacionamento, chame táxi. Estacionamento, eu chamo Recife em frequência 1.25.1, alterna 1.28.3. Estacionamento, 1.8.95. 8.95, bom, 620. Segundo novembro, autorizado subida até nível de voo 055 e confirme o tempo total de voo e a nossa próxima irá se afastar para 40 milhas. Só que está novembro, apenas confirmando 1h30 de voo. Controle 1 no 9, decimal 35. 1935, grato, boa noite, 84. Autorizado é colapso no 0, vento 090 graus, 19 nós. Para Conde, serviço radar encerrado, mantenha o nível de voo 970, chame controle Aracaju, frequência 120, do sinal 3. Estalho o táxi pelo pátio Índia, ponto de espera da 10, torre 1895. O contrato radar na decolagem, suba para nível de voo 240 e a saída da EL. 240, só chegando ao final 209, se possível, uma direta da EL. 209, precisa de subida para nível de voo 200, direto Coral. Coral, melhor ainda, obrigado. Eu a bordo, saindo na Guarulhos, condomínio 3031. Xenem 227, livre, táxi à direita, ponto espera 01018-95, atue. Direita, ponto espera 285-627. Direita, sol, 21, 21. 21, 21, bom, 620. Cruz, cruzando 1700 pés, subida para nível de voo 05, está precisando levar a frequência para a coordenação. Controle Salvador, Rua 984, solicita. Siga Rua 984. Coordenação, direto ao Aracaju, por favor. Aguarde Rua 984. Aguarde. Então, 3835, desça para 2500 pés. Autorizado a final do procedimento em Olhoso X-Ray, na ponte estabilizada no localizador. Autorizado 2500, autorizado de LF. Está autorizado 2500 da PSS, então 3805. Direto para 2009, autorizado subida para nível de voo 200. 200, 2009. Taca seu 3193. 3193, mantém ponte para cá. Mantém a ponte, 3193. Com 1884, chame o centro Recife, frequência 26.85, alterna no 25.45. 3193 também mandamos no zero. Tem, mantém no zero, 3193. Você está no vendo, nível 065 é incorreto nesta rota? Disponível 075. Eu vou correr na venda, autorizado 065. Salvador, boa tarde, está 3192, dentro da informação Romeu. Centro 192, autorizada a chegada Mário de Sazia para nível de voo 050, que é negão na 009. Autorizado de Sazia, Mário, descendo para 050, já 3192. Salvador, boa tarde, Xenem 627, transfere, solicita a lira da presente. Xenem 627, contato radar e decolagem, suba para nível de voo 360, que é autorizado direto lira. Direto lira, subida 360, Xenem 627. Então, 3835, desça para 2010. Atualizar 2010, para 3203. Voo 2009, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 3. Voo 2009. Prossiga, 2009. Voo 2009, chame o centro Recife, frequência no 25, decimal 1, alterna no 3, corrigindo, alterna no 38, decimal 3. 251, 283, o 2009. localizador, tá? 3235. Então, 3835 chama a torre, 98, decimal 95. 2, 2, 9, obrigado. A Xenélia 327 está autorizada e chama táxi. Contato radar de decolagem, suba para o nível de 3.0 via saída da EL. Batido 3.0 saída da EL para 3.93. A 3.55 chamou? Negativo, é o outro, né? 6.355. Ok, 6.355 da Xené. Está autorizado Guarulhos, nível 3.60, via PZU 1.0 até Taubaté. Decola da 1.0, saída da EL, transição Motiva, o controle 1.19 decimal 35 e o transponder 5.4.45. Lago 3.60, aperto do 1.0, é Taubaté. Decola da 1.0, da EL Motiva, controle 1.19 35, funciona 5.4.45.635. Correto, chame a 6355, chame pushback e acionamento. Camarada, está na posição 1.4. É o 3155, boa tarde. Está autorizado o Guarulhos 320, nível, via Pesulu 1.0 até Taubaté. Decola da 1.0, saída da EL, transição Motiva, controle 1.19 decimal 35, transponder 5.4.34. Leda inicialmente 3.93 grato. 5, chame pushback e acionamento. Falou, Janeiro 6327, está tudo, 1.0 a bordo, alterna Brasília, 6 horas de autonomia, táxi. Janeiro 327 está autorizado o táxi via Pátio Índia, no ponto de espera da 1.0.1895, a torre. Via Pátio Índia, no ponto de espera, 1.0.1895, autorizado o táxi via Alfa e chame antes da Juliette. Livre via Alfa, chamado da Juliette, tá? 323. Alterna 128 decimal 3. 251, 283, deu um ótimo final de semana, 627, zero para a combinação. Kilo, Kilo Lima, tá autorizado João Duval, Flores Santana, com paraquedismo em Mata de São João. A decolagem é da 17, curva à esquerda, corredor forte, restrito 1000 pés. O controle 119.35, a torre 1895 e o transponder 0150. Capitão Romeu Charlie Alfa Tango, prossiga. O Charlie Alfa Tango prossegue de Grupo Zulu Abrantes para Salvador, está mantendo agora 500 pés na vertical do pedágio, na estrada do coco, o Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, mantenha com São José os 500 pés, confirma o transponder acionado. 0170, cara. Charlie Alfa Tango, vem para o Ciaza, né? Fale se interfere na decolagem para a torre, até o Ciaza visão com campo. Passará o Ciaza visão com campo, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, você tem equipamento? É um Alfa Terra 50. Teste Charlie Alfa Tango, até o Ciaza visão com campo. Passará o Ciaza visão com campo, Charlie Alfa Tango. Três ataques, posso não te esperar na próxima aula, acho. 6, 1, 5, 5, autorizado o curso de acionamento e chame táxi. Xanama 327, autorizado a linha de colapso no zero, vento 090 graus no 8 metros. Autorizado a linha de colapso no zero, Xanama 327. Xanama 327, Xanama 8, decimal 95. 1895, Xanama Fatão. Boa tarde, prossiga. O meu Tchara Fatango reporta curto final no flash. Você entra na vertical da Enrimar agora já na visual com campo, na curta final da 1-7, o Tchara Fatango. Tchara Fatango, continua aproximando a aeronave no centro da colégio, 1-7, formaria a pista livre. Você entra da aeronave, aguardará a pista livre, Tchara Fatango. Controle opera em 119.35. A torre 1895, o transponder 5450. 3192, o forma helicóptero sul de cima, mantendo 500 pés. A gente vai monitorar o 3192. Pode 01, informa alfa 3200, e mais 3 minutos passando o marcador externo. Estamos voando aqui agora para 310, na escuta do controle, para qualquer tipo de coordenação. Estou aguardando o cruzamento de Lima. Já autorizado para o posto no 7, 2090 graus, no 8 nós. 7, apontado, Alfa Tango. Boa tarde, Papai Romeu, meu Fox Alfa. Está autorizado, voo local. Com sobrevoo no corredor Interlagos, a 1000 pés, decola da 17, curva à esquerda, corredor forte, controle 119.35, torre 1895 e o transponder 0166. Primeiro Salvador, boa, eu chamei a 327 da El, cruza 1000, peço para o desposto. Corona 327, pontos locais autorizados direto Coral, Vila para língua de voo 240, contato radar. Vapa 2000, direto Coral, e subindo para 240, Oceanero 6327. O pátio é o do Graer? Chame a torre 1895 para acionar, é um bom voo. Mata. Oi, pode, senhor Graer? Pátio da mata. Gente, já passando 948, com costa de 300 para trabalhar. Grato. Pelo Lima, controle 1, 9.35, está sendo corredor fecha. Pelo Lima, foi? Resposta, prossiga, Pelo Lima. Chama controle de Salvador 1, 9.35, Pelo Lima. 1935, Pelo Lima. Quando possível, o Guardião 01 nos solicita acender a 1.010, não cabe, coordenado com o controle. Tente, Guardião 01, só tenho mais uma aeronave que está aproximando a vista na zona, após a passagem da mesma será autorizada. Afirmo. Kilo Lima, mantenha circunstâncias visuais no número 3, reporte para lançamento. Cliente, o Kilo Lima vai manter 1.010 até a mata de São João? E vai fazer a subida na vertical de Mata de São João. Tente que o clima reposte sobre Mata de São João para subida. Ciente, apontará. Estabilizado, localizador 3192. Tá 3192, completa aproximação, chama a torre número 8, decimal 95. Torre Salvador Fran 3192, estabilizado LS, pistão no zero. 392, autorizado pouso, pistão no zero, V0, 90 graus, 18 baixo. Autorizado pouso, pistão no zero, Fran 3192. Agora Guardião 01, autorizado de subida para aula no meu teste. 01, 7, autorizado Lima, Tepes, no 7. Coordenação, comunica o final 200. Acionamento 37, subiu manter o nível de voo 200. 200, acionamento 37, obrigado. Acionamento 37, chame o centro Recife, frequência 95.1, alterno 98.3. Recife 251, 2823, do Janeiro 6327. Leão, 3, 1, 4, autorizado, o Janeiro 355, Xantax. Chamada. Chamada, 355, ali mantém-se no 0. Juliette, decolou 55, controle 199, decimal 3. 199, decimal 3, vamos parar. Controle Salvador, o Papatango, deve ter uma equipe está pronto para lançamento. Equidade de quilo, em coordenação com o tráfego local, também de lançamento, o teste para descida. Patrão para descida, grato. Patrão de Salvador, muito boa tarde, Papai Romeu, Mike, Eco, Juliette. Mike, Eco, Juliette, mantém a condição de usuário no teste no corredor chão, continua fora da barra. Está presente, está utilizado direto bem em cima, será a Gaminex, que é 321. 321? Está autorizado 321, fica atento ao guarda, 101, batendo 500 pés sobre o CAB. Está autorizado subida, nível de voo 085. Controle Salvador, 3776, com a informação Romeu. 3776, autorizado chegar na margem, via para 5.000 pés, que é legal, na 009. 1009, 5.000 via, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Aqui, então confirme mais 5 minutos, homens no solo. 5 minutos, homens no solo, confirmo. De trás, você levar na 009, repasse ligando o nível de voo 045. 045, cadê aquilo? É da... É 3055, contato radar do colagem, suba para nível de voo 320, está autorizado direto Leda. 320, direto Leda, até 3155. Quase, e ao 01, informa helicóptero de qualidade 17, com curva direita, está cruzando 2.000 pés. E subida para nível de voo 085, abra banco 58. Guardião 01, está marcando 500 pés, em setor de 45. Ativo, rádio, índio, ponto 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 620, informação para Recife, no 04. Confirmando, é o gol no 640, chamou para Copa Recife? Gol no 620, para Copa Recife. Que aguarde só um instante, gol no 620. Seu plano ainda não chegou aqui no sistema. Assim que chegar, chama o seu pacote, a saída é Cuca, transição Caju, inicialmente. Cuca, Caju, nasci, escuta para a Copa, gol no 620. 2, 3, parou no 7, né? 66, autorizada a chegada amada, deu sua via para nível de voo 060, Senegal, na 009. Via 060, voo 0, Senegal, 2466. Cogibo, Kilo Oscar Golf Bravo Uniforme, Cogibo, após voo a Nenim, onde se acerta a aerovia. Acione 5470 no transponder, 199.35, frequência do controle. Zona 55 da Vila Zabuleta. Obrigado, Sandra. Câmera 314, está correto o protegimento, reporte fundo para um pushback funcionamento. Receita 01, decolado 00, autorizado curva esquerda, cruzamento do eixo da pista no 028, reporte no través de buraquinho para transferência. Autorizado cruzamento do eixo da 028, apontará através de buraquinho para transferência. Receita 01, solicita inicialmente 500 pés sobre a linha do litoral. Receita 01, mantendo a linha do litoral, não há tráfego a reportar, referências visuais, ajuste no 009. Reportar a buraquinho. 500 pés, referências visuais, receita 01. Boa tarde, estou em Salvador, 63, 2 Janeiro, 6355, boa tarde, autorizado a alinhar e manter, pistão no 0. Alinhar e manter, 1 a 0, mesmo. Passa o web da Alta Fox, prossiga. Eu confirmo com velocidade. 2909. Cruzamento reportará livre o eixo. Receita 01. Web da Alta Fox está autorizado. Cairu Lourenço, no 1010, decola no 7, primeira curva direita no corredor Axé. Acione 0167 no transponder, o controle Salvador. Opera em 119.35. Chatão Eco Data Fox, o transponder é 0167. Chatão Eco Data Fox, confirme a autonomia alternativa. Salvador, receita 01, efetuando o cruzamento do eixo 1028. Gente, receita 01, reporte através do buraquinho para transferência. Postará através do buraquinho o receita 01. Salvador, boa tarde. Eco Delta Fox, boa tarde. Eco Delta Fox, autorizado táxi, reporte taxiway papá para ingresso na pista. Paraná, papá, Delta Fox. Oxalé 6355, informa o tráfego Eco Charlie 35 da Receita Federal, afastando para em condições visuais, vento 090 graus, 179, decolagem autorizada, pista no zero. Cara, decolagem, dá no zero, né? Então, Receita 01, informa o tráfego da Avianca, iniciando rolagem da pista no zero. Assistente do tráfego, Receita 01, está 10 segundos através de buraquinhos, informa que a intenção é permanecer na região em sobrevoos entre 300 e 600 km sobre o litoral. Receita 01 da presente, transfere controle Salvador em 119.35. Presente, controle Salvador, 119.35, receita 01, só regresso. 119.35 ao controle. Receita 01. Receita 01, mantendo condições visuais, a número 10 no corredor forte. Receita 01, mantendo condições visuais. A intenção é de eventualmente se afastar dos limites dos corredores, cerca de até 5 milhas para o interior do continente, onde manterá a 500 pés sobre o terreno. Gente, 6501. Sorem 1, 119.35. 119.35, 6355. Essa rádio é de Salvador, perdi contato radar com a aeronave. Controle Salvador, 6355, decolou. Xanela 355, contato radar decolagem, sua está na divisão 360 via saída da EL. 360, saída da EL, 6355, Oxan. Quilo, Quilo Lima, confirma a Quilo, Quilo Lima, tudo matando nível de voo 045, cheque setimetria, não receba a mesma. Atacando o Eco Delta Fox, autorizando ingresso pista no 7, reporte alinhado e pronto. Nível de voo 105. 15.360. Decola zero, primeira curva direita, saída da EL, corrigindo, saída Arbor, Elefa, após Elefa voa Nítico, Novemberim de Tango Bravo Oscar, e Nítico intercepta a Zulu 21. Acione 5463 no transponder, 119.35, frequência do controle. 1097, formação Sierra 360, decolamos zero, perto à direita, terceiro arbor, Elefa, após ritmo, terceiro pelo Zulu 21, responde 5463, controle 119.35, gol 1097. 1097, está correto com o atingimento, reporte quando pronto para o chibé acionamento. Para 3.000 pés, com 1.089, nós vamos 4.066. Controle Salvador, Guardião 01. Siga Guardião 01. 01, resolve o local de pouso. Vai ficar com a linha com a maravilha do Guardião 01. Gente, Guardião 01. Ele chegou para a coordenação. Azul 4166, vigoração para sequenciamento, mantenha presente prova limite que demarque no 00 de Simbra. Ok, mantendo a pro limite ao que demarque no 00 de Simbra. Azul 4166. Azul 4166, se tiver condições de usa para 2009 a velocidade. 4166. Mike, Juliette, Romeu, prossiga. Romeu, 4 4, 2 no CAV, Ranger Media para Ranger Media, está alocado 01 no fundo 5. Decolou, compra direto de Simões Filho para sobrevoo, Mike, filhote meu. Mike, filhote meu, mantendo o máximo 500 pés, em condições visuais, quem negar no 009. Quando 009 no ajuste, 500 pés, condições visuais, escuta permanente, Mike, filhote meu. Autorizado, despegue para a mesa, pode estar. Autorizado, Zé Márcio. Azul 496, nessa planta 7 do localizador, 2 para 2 mil pés, aposta estabilizada. 2 mil pés, nessa planta em livre para o localizador, 2 mil pés, azul 496, demais que agora é 080. Controle o 6355, Xané, pode seguir na subida até o 360. Acho ativo, Xané, 355, subindo até o nível de voo 360. Agora na frente, Xané. LS1, 3676. Controle o 6666, Xané, 8, do sinal 95. 95, obrigado, será que é bom? Então, 3676, boa tarde, reporte passando externo, baixado e travado, ajuste no 009. Reportará, 3676. Torre, o Eco Delta Fox, através da Poa, mantendo meu pé. Apatango, Eco Delta Fox, transfere controle Salvador em 119.35, bom voo. 1935, grato. Controle Salvador, boa tarde, é o Eco Delta Fox. Papatão, tá, Eco Delta Fox, mantenha condições visuais e metais no Corro da Xé, aposta no Fora da Barra. Delta Fox, autorizaria direto, está presente, 2500, senhorita. Autorizado direto, Cauru, 2500, Eco Delta Fox. Delta Fox, grato. Grato, aquilo consiga. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 090 graus, 1,6 nós. Nível pouso 90, até 3,6. 1,8, decimal 95. É 4,1,6,6,